Sou um eremita, um mago, meu pago como um predador.

Pesadelo. Pesadelo. Chegando e dominando geral. Banda Pintos, a moral. Mais uma com a marca Afonso CD. Pois Fase vai passar, ela só quer brincar de sucesso. Pra cima, DJ!

gente. Curte algo diferente. Que me chame a atenção. E seja um verdadeiro show. E seja um verdadeiro show. A novidade conquistando os corações e fazendo delirar. Põe o povo pra dançar. Pra dançar. Animando a galera, você vai se apaixonar. Esse é o Eguia de Fogo que chegou. Gessaldi apresenta mais um projeto de sucesso para Paraty Pesadelo. Paraty Pesadelo. Sinta a potência. Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. Vou fazer sem ter você comigo.

pesadelo batendo forte. Vem pra cá. potência. Mais uma com a marca Afonso CD.